flores vão nascendo, o sol vem aquecendo, germinando trigo, pássaros trocam de abrigo. É primavera, é primavera. Ah, quem me dera, seu amor, quem me dera. Sol tão castigante, desejos tão gigantes fazem minha sede espreguiçada na